facto foi a melhor edição de sempre. O balanço é extremamente positivo, basta para quem teve a oportunidade de ir ao Parque do Mananelho constatar o número de pessoas que estiveram no parque. Foram milhares e milhares de pessoas que estiveram a assistir à 10ª edição das Marchas Populares, uma edição cheia de surpresas, com momentos extraordinários de muita emoção e de muita popularidade, cor, luz, brilho. Foi a melhor noite das Marchas Populares em Oliveira do Hospital. Sei que houve muita dificuldade em estacionar, as pessoas que vieram fora do concelho reportaram essa informação já à Câmara Municipal, de que houve alguma dificuldade em até estacionar os seus veículos e poderem também assistir atempadamente, face a essa dificuldade, assistir atempadamente a todo o desfile de todas as marchas populares. Portanto, foi de facto o maior evento de marchas populares até hoje que passou pelo Parque do Mananelho. Houve algumas surpresas que também marcaram estes momentos, desde uma marcha surpresa que apareceu a dada altura e que também foi aprazível registar. Mais uma vez quero aqui destacar o facto de a Arcial também estar connosco, comoveu todos aqueles que estavam a assistir e a ver. Todas as marchas estiveram lindamente, todas elas manifestaram pelos trajes que apresentaram e a forma como dançaram, uma grande alegria, uma grande cor, um grande brilho. O Parque de Mananelho encheu-se de luz e de cor e foi extraordinário poder ver a forma brilhante como todos os elementos marchantes e todas as entidades que estiveram nesta iniciativa brilharam e deram o seu melhor. Portanto, eu quero desde já a todos eles que me possam estar a ouvir o meu grato reconhecimento pela forma brilhante e extraordinária como se envolveram nesta iniciativa e que de forma marcante tornaram Oliveira do Hospital a capital das marchas em Oliveira do Hospital. O meu muito obrigado a todos eles, deixando também aqui um agradecimento às bandas do concelho que também estiveram envolvidas e que foram extraordinárias.